Não te dá. Aí, vai começar. Levanta! Pode levar, vai começando! Estamos chegando com Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Saiba você que você, mais um monte de gente, somam quase 2 milhões de pessoas ouvindo o Pretinho Básico. Que maravilha, né, velho? Fala, Maurício Amaral. Ô, beleza. É um orgulho, né, Maurício Amaral? É um orgulho, cara, fazer parte dessa equipe. 2 milhões de pessoas, cara. Né, cara? Olha, é sensacional. Imaginar que tudo isso para ouvir a gente, né, tudo cara? Isso para ouvir a gente. E a melhor das notícias é que muita gente nem para, porque tá ouvindo no rádio. É verdade. Pode fazer várias coisas ouvindo rádio, né? Tá viajando a trabalho, tá ouvindo rádio. Tá lendo um livro, tá lendo rádio. Tá fazendo cocô, tá cozinhando. Tá lendo rádio, tá ouvindo rádio, é demais. As melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Fala, Mr. P! Falo, eu posso enaltecer aqui os negros quando cantam e nos elevam a alma? Pô, Mr. P, que momento, claro! Que bonito, né? Como é bom de ouvir uma voz negra, os negros como tem. Eu também adoro. Coisa, não só a voz. Aquela coisa da alma mesmo, da né? Alma. Cantam com a alma, é verdade. Ah, e é importante que seja dito isso. Volta e meia, né? Volta e meia. Pronto. É verdade. Cite o exemplo que te fez falar isso aqui pra gente. Marvin Gaye e Nat King Cole. Que beleza, hein? Tava ouvindo eles agora? Os dois. É? Não tava ouvindo o Discorama, então. Não, mas o agora há pouco pode ter sido hoje pela manhã, pode ter sido ontem, não, pode ter sido no final de semana, tá porque certo. O agora há pouco é uma questão relativa, né? É verdade, tem toda a razão, Pia. E tu, Cagé? Eu também tava ouvindo Discorama. Marvin Gaye e Nat King Cole. Não, tava ouvindo. Estavam juntas as duas, é isso? Tava ouvindo o Discorama. Tá. E tu, Marcola, tá melhor hoje? Adoro quando uma voz amarela cantando, uma voz japonesa, asiática. NX0. Eu gosto da voz amarela, eu gosto certo. Do timbre da voz amarela. Talvez certo. Tu tenha escutado Nat King Cole cantando em japonês não saiba. Eu ouvi. Porque ele gravou em japonês, sabia disso? Eu ouvi uns japoneses. Ele gravou em japonês? Gravou em muito. É mesmo, Nat cara? King Cole. Eu ia fazer essa pergunta. Será que alguém já gravou algum soul music? E um absurdo. Soul music em japonês? Claro. Um absurdo. Não há o que não haja. Tu, Potter, tá benzinho hoje também? Eu tô muito bem. Que bom, que beleza. Ótimo, sensacional. A estrela móvel do Pretinho Básico de terça-feira às 13 horas é o homem colorado que dá show no Bola nas Costas todas as segundas-feiras aqui na Atlântida. Ele é o Lelê! Lelê! Posso falar sobre o tema, então? Pode, claro, cara. Cara, estamos a poucos dias de um show histórico, terceira vez que ele vem a Porto Alegre, de um cara branco, mas que é, talvez, o cara, um dos caras que mais saibam transmitir para a sua música, bem lembrado. Branco, a alma da música negra. Muito o nome bom. Dele é... Eric Clapton. Muito bom, Lelé. Muito bem. Sensacional. É um cara que, tipo assim, tu pega os discos dele, principalmente até os mais recentes, assim, cara, que ele tem incluído cada vez esse mais. O último disco dele é muito bom. Se não te dizem que é o Eric Clapton, tu acha que é um criolo do sul dos Estados Unidos. Mas ele tem boas influências, sim, né, cara? Mas é que realmente é boas um nome... influências é engraçado de dizer, até, né? Mas é. Quantos discos com o B.B. King, por exemplo, o Clapton gravou? Ah, sim. Pô, cara, tu sabe um seis. Só um. É um, mas é que a parceria. A bateria deles é muito antiga, é longa, né? Mas eles gravaram um disco ao vivo só. Um disco junto só. Riding with the King. Tem um disco do B.B. King outubro, que é o... Né? 6 de outubro. Tem um disco do B.B. King que vocês devem conhecer que é Live Out the... Quê? Nós não estaremos em Porto Alegre no dia do show do Eric Clapton, cara! Cara, a gente vai estar em Floripa. Cara, não acredito. Falei pra não ir pra Floripa. Caraca, maluco. Mas vocês já assistiram o Eric Clapton? Sim. Eu não, era estudante de faculdade, pobre de maré. Eu vim de Floripa numa van com ouvintes que ganharam uma promoção. e vi ali no Olímpico. Sim, onde Clapton. Ele tocou. Eu trabalhei nesse show, cara. O show, ele foi um show meio velho, meio cansado. Ele tocou sentado. Compensação. Somewhere Over the Rainbow. O primeiro do abertura do Frejá, ainda por cima. O primeiro no Gigantinho foi espetacular. Ele tava com aquele cabelinho Chanel. Inesquecível. Cara, muito melhor que o segundo. Muito melhor que o segundo. Na volta desse show do Olímpico, meu amigo Léo Lápis vomitou a van toda. Ah, que beleza. Toda a van dos ouvintes da Atlântida ganhou. Cara, é dia 6 de outubro. Abraço, Léo. É 6 de outubro. Ah, eu cometi uma gafe tremenda, então. Cara, então não vamos pra que Floripa. Que pena, me caiu os boteados bobão. Enfim, vamos tocar a vida aqui agora. Alô, bola. Oi, bola. Tamo junto, cancelado. Bola. Bom, para aí. Terça, é terça. 6 é terça. Isso. Terça no Pretinho das 6, eu tô de folga. Eu faço da uma, pego o avião. É, assisto o show e retorna. Não, tá bom. Nós todos conseguimos. Caiu as folgas. Não, é verdade. Não, 6 é uma quinta. 6 é uma quinta-feira. Bom, vamos tocar a vida aqui. De folga. Depois a gente vê o que que acontece. Hoje é terça-feira, 6 de setembro. Estamos então a exato um mês do show do Clapton em Porto Alegre. É verdade. 6 de setembro de 2011, dia do alfaiate e dia do barbeiro. Mas de novo, cara. Todo ano. Dia do alfaiate, de novo, cara. Não pode ter passado tão rápido, mano. E o barbeiro, assim, esses dias teve um também. Ah, eu não tava aqui. Tava de férias. Que isso. Dia de, dica de restaurante em Porto Alegre, Del Barbieri. É um filho de um barbeiro no centro de Porto Alegre. Do lado tem ali o pai dele, corta o cabelo e faz bigode. Do ladinho ele serve ali as comidas sem cabelo, sem bigode. Não se encontra fios de cabelo na comida. Não se encontra, graças a Deus. Tem cabelo no espaguete lá no Del Barbieri. Eles ouvem o pretinho lá. Espetacular, eles ouvem o pretinho. O mais legal, Del Barbieri, no centro de Porto Alegre. O mais legal daquela barbearia é que os caras fazem a barba com navalha, que é cada vez mais raro. Eu só faço a barba. E aí tu faz a barba com navalha. Todo barba. Dia isso aqui. Eu não tenho coragem de entregar minha jugular pra alguém com uma navalha na mão. Mas tu olha pros senhores que atendem lá, daí tu vai entender o que eu digo. Calma nessa duas hora. Coisas que me dão medo, né? Ah, demais, cara. Um homem com uma navalha no meu pescoço e a minha mulher dirigindo meu carro. Vamos nós aqui, volume de chuva pode ultrapassar a média mensal em Santa Catarina. São os destaques do Clique RBS. Hoje é dia do sexo, pô. Hoje é dia do sexo, pô. Ninguém falou. Qual sexo? Masculino ou feminino? Não, dia do sexo, ato do sexual. Ato. De é 6 do 9, daí junta, né? Quem criou esse dia? Algum onde é que foi criado? Alguma agência de publicidade. Algum vereador genial deve ter criado. Não, deve ser uma agência de publicidade de preservativos. Vem, moço. Boa, ou então parado, Washington Oliveira. É bem provável que tenha sido mesmo. É, isso, com certeza. Tá. É 69, né? O 6 do 9. Isso traz riscos para as áreas afetadas, não o dia do sexo. A chuva que pode ultrapassar a média mensal aqui em Santa Catarina. As áreas afetadas também, cara. Isso traz riscos para as áreas afetadas, principalmente as regiões de encostas e perto de rios. Entre esta terça-feira, hoje, e sexta-feira, pode chover mais ainda que o previsto para todo o mês de setembro. Algumas cidades como Joinville e Brusque cancelaram os desfiles de 7 de setembro por causa do mau tempo. O tempo começa a melhorar em Santa Catarina somente a partir de sexta-feira. Nossa. No Rio Grande do Sul, o feriado vai ser de tempo bom, mas deve voltar a chover na noite de amanhã. É, isso aí, chove quinta também. Chove quinta, né? E aí sexta-feira nublada. E aí o final de semana é com sol. Tá. É isso aí, o dia do sexo é por causa de uma fabricante de preservativo. Olha aí, viu? Use camisinha, né, gente? Sexta-feira, então, vai ter tempo bom ou ruim em Porto Alegre? Nublado. É, no Rio Grande do Sul, nublado. Nublado com a possibilidade de chuvinha e tudo mais, né? Já que vai ter nuvens no céu. Certo. Mas o final de semana vai ser inteirinho de sol pra Santa Catarina. As nuvens no céu. Que bom, que bom. Lá, bem lá no céu. Que fiquem elas bom, no céu. Que bom, né? Que bom. Inflação acumulada em 12 meses no Brasil é a maior desde junho de 2005. Desde agosto de 2010, o índice da inflação acumulada aumentou de 7,23%. Acumula aumento de 7,23%. Isso é muito alto. É alto, né? É muito alto. Mas tem que ter uma inflação, né? Mas inflação de 3%, 4%. Tem que ter uma inflação, realmente. Não, o principal problema, na verdade, é o Banco Central estipular uma meta e não conseguir cumprir essa meta. Tá bem porque... acima, né? No momento que o Banco Central estipula uma meta, o mercado ele se organiza para isso. Se o Banco Central não consegue cumprir essa meta, é sinal de que o Banco Central não tem o controle mais da economia, como vem tendo há 8 anos, né? Mais de 8 anos, 10 anos, o Banco Central vem estipulando metas e chegando na meta. Diminuindo juros, aumentando juros justamente para cumprir essa meta de inflação e de crescimento do PIB. É uma série de metas que o Banco Central tem que cumprir, né? Se não cumprir, sinal de que está... alguma coisa errada. Isso é informação, não é tese. Né? Por isso que é verdade, isso é informação. Nós boa. Subir com a plaquinha menos boa, teste. Boa, boa, boa. Hemorragia do jogador ou ex-jogador Sócrates é controlada, mas ele permanece em estado grave. O ex-jogador segue respirando por aparelhos. Ele apresentou mais uma vez um quadro de hemorragia digestiva. Temos o áudio do Sócrates respirando. O Sócrates sofre. Ele voltou. Vocês sabem do porquê isso, né? Álcool? É, álcool. Esporte. Eu já tenho uma visão diferente. Os anos de esporte que o Sócrates praticaram acabaram levando ele pra esse leito. Não, mas o irmão dele, de morte. O irmão dele, o Raí também. O Raí combina com São Paulo e o Sócrates também. Combina com o Corinthians. É verdade, eles combinam. Isso no bom sentido. É verdade. No bom sentido que, sabe, a torcida do Corinthians fala que é um bando de louco. O Sócrates é um bando de louco. O Raí é o São Paulo. É o cara bonito, vencedor, o exemplo. O engraçado que o Pedro falou os anos de esporte que os Sócrates praticaram. É como se fossem dois Sócrates. São dois Sócrates. O chip do Pedro é quando acaba a palavra com S, é plural. Claro, tá certo. O raciocínio foi lógico. Plural, né? Mas o Sócrates, ele sofre do mal que mais mata no Brasil. Esporte. Álcool. O álcool te faz matar por si só. Ele te faz matar quando tu pega um carro e causa acidente. É isso aí. Ele te faz matar quando tu destrói um lar, né? Quando tu tá bebendo demais, destrói e um lar. E ao mesmo tempo ele causa vida. Quando as pessoas bebem, fazem amor e acabam tendo filhos. Que tu falou ontem duas vezes, vai falar hoje pelo terceiro caso da tua mãe. Da minha mãe. Minha mãe se embebedou, transou com um estranho e eu nasci. Então, num certo nasceu sentido... Nasceu um estranho bêbado. Num certo sentido não fez muito sucesso, assim, né? Esse ato de amor específico. Não, o Pedro está brincando. Mas o álcool também ocasiona vida, né? O álcool é vida. Cara, esporte mata. Vocês devem... Alguns aqui devem ter colecionado umas figurinhas que existiam na época que o Sócrates jogava, que chamava Futebol Cards. Aham. Que vocês lembram que tinha foto do jogador ping-pong, né? E o nome atrás. Chiclete, vocês lembram do nome do Sócrates? Que era o maior nome. Brasileiro de Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Sério, mano? Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Era o nome dele. É o nome do Raí. É o nome dele até hoje. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, abriu nesta terça-feira as inscrições para o vestibular 2012. Uhul. São oferecidas 5.290 vagas em 89 cursos de graduação, sendo dois novos, engenharia hídrica e zootecnia. Ufa. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de outubro, apenas pela internet. E um terço dessas vagas são para as cotas. Um terço? Um terço das vagas da URGS são pras cotas. Que bom, eu apoio. E se não preenche? Aí vai pros outros. Vai preencher. Aí libera de novo. É isso aí, a conta é essa aí. Não, mas é incrível, né, cara? Pô, que bom, é cota, né, velho? De quê? Acho mesmo? Legal, velho. De acho tudo, legal, cara. Acho legal. Índio, inclusão negro social, e colégios públicos. Boa. Porque até então a gente sabe da história, né, cara? Só passa na URGS quem tem condição de pagar um bom cursinho, né? Ganha um carro. Passou na URGS e ganhou um carro. Cara, eu não ganhei um carro. Esses dias teve uma... Mas tu estudou num bom colégio, num bom cursinho. Estudei no Júlio de Castilhos. Um colégio público, né? Mas esses dias deu... Na verdade, essa é uma verdade pros cursos mais disputados, né? Porque a maioria dos estudantes da URGS é de uma faixa social não tão rica assim, entendeu? É verdade. Mas agora, os cursos mais disputados é isso aí. É, mas é meio triste, dinheiro, né? Que medicina, o cara... direito, as principais odonto. Engenharias, jornalismo, odonto. Mas é meio triste, assim, entra cara, quem tem dinheiro. O cara que não tem condições não poder fazer esses cursos, né? É tristíssimo, é meio triste, óbvio, né? Que sim. E outra, o cara entra na faculdade completamente despreparado, né? Por isso que a gente vê tantos filósofos completamente despreparado. História, o cara faz história também. Eu sou a favor das cotas. E é uma tese. E as minas que fazem história não cortam as menos minas. Tese. E as melhores festas são da geologia. Melhores festas da arquitetura. Geologia. Não vão na manicure. Geologia. Quem faz história não vai em manicure. Ainda rola as festas das catacumbas, né? Ali. Odonto é incrível. Farmácia, cara. Na URGS ali. É. Rola as festas. Farmácia é legal que os caras ainda levam os remédios. É. 1:15, vamos dar uma girada aí, Marcelo. É verdade, um japonês devorou 49 cachorros. Um japonês comeu 49 cachorros! Cachorro quente! Em 10 minutos e venceu o torneio nos Estados Unidos. Caraca! Porque lá eles comem cachorro, né? Hora. Porque lá eles comem carne de cachorro. Mission Viejo. Ah, lá em Mission Viejo tem muito japonês. O nome dele é Takeru Kobayashi. Ele tentou recuperar o seu status de maior comilão do mundo e conseguiu. Conseguiu, hein, Marcelo? Fazia 2 anos que ele não conseguia esse título mundial, que é uma honra no país Japão. Ele deve ter engolido inteiro o cachorro. Quem aqui não quer engolir uma salsicha inteira? Eu prefiro picadinho. Sem mastigar. Pica pra mim também. Sem os dentes. Só do Totozinho. Sem usar os dentes, eu já engoli duas salsichas. 49 Totozinho. Tempo. 49 Totozinho em 10 minutos. Aí é barbado. O cachorro quente é um pão com uma salsicha, né? E aí o plus é mostarda e ketchup. Deu? Milheiro ralado. Molho. Não, isso aí não. Esses aí de concurso não. Olha, eu posso falar porque o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre cachorro quente. É mesmo? Foi um documentário sobre cachorro quente, então eu posso falar. Então fala. Fala logo. Todos os tipos de cachorro. Tudo é cachorro quente, Potter. Com batata, tem regiões que tem batata palha, tem regiões que tem maionese. Isso. Tem regiões que é só o famoso de Munique, que é pão e a salsicha grelhadinha. Ah, esse é o de Frankfurt. É de Frankfurt, né? O famoso. E de Munique também. Munique, sabe, mas e qual foi o melhor de todos? E o Pancho também, né, cara? O melhor de todos. O Pancho também. O Pancho clássico, né? É o de Munique. O melhor de todos, que é a salsicha branca, grelhada e o pão macio. A salsicha branca, assim. Isso aí. O pão bem fome, que delícia. Você sabe o que é espetacular? O que eles usam em Santiago do Chile? Não sei se em algum outro lugar também. Abacate. Ah, é? Em cima do... Ah, aquela pasta verde. É, a guacamole, pasta verde, né? Em cima do cachorro-quente, pior que fica bom. É verdade. Pior que fica bom. E sabe como surgiu o cachorro-quente? Os caras comiam, na Alemanha, muita salsicha. Aí, pra não queimar a mão, começaram a botar um pão ao redor. E assim nasceu de famoso cachorro-quente. O hot dog, então, nasceu na Alemanha. E por que é cachorro? Tem várias teorias, né? E o hambúrguer também, né? O hambúrguer é da cidade de Hamburgo. Várias teorias. Hamburgo, tá mentindo, né? Oh, sabe o próximo churrasco da frente faz um buffet de cachorro-quente? Não, não. Vai fazer um churrasco. E o hambúrguer também foi. O bife muito quente, botaram um pão pro fora. Hamburgo. Em Hamburgo, na Alemanha. Em Hamburgo. Fala nisso, cara. E a pizza também, né? A pizza é a comida dos pobres, né? Sim, o que sobrava no meio-dia, botava no fogo em cima de uma massa lá e comia. Pode falar queijo. Pode falar do matambre também, né? Matambre também, sabe que o nome é matambre, né? Mata hambre. Porque ele mata a hambre, a parte hambre fora da carne. Hambre é fome em espanhol. Nós recebemos um mimo lá da galera, daqui da galera do Caisquidum de Floripa. Caisquidum! Agora reformado, enorme. Eles mandaram um envelope cheio de... Salmonella. De vale lanche. Opa! Pra gente, pra gente, enfim, quando a gente estiver lá a semaninha, né? Lá em Floripa, né? Certo. Boa! Beleza. Eu vou me empanturrar de Caisquidum. O Lelê vai pro Floripa? O Lelê não. Que pena. Mas ele pode pegar o ônibus. Isso, ele não, quer. Cara, eu faço eu tenho uma... Vai de ônibus, olha. Só pra ver como é que tá sendo Eu tenho um compromisso particular no dia 6 de outubro, já marcado, que não tem como adiar. É o Eric Clapton, né? Não, cara, é uma questão pessoal minha. Ah, tá legal, Lelê. Tá bem. Eu não acredito. Tem nada com a vida. Essa questão pessoal tem a ver com... Uma cirurgia, pô! E aí, Marcelo? É verdade, um cão bateu um recorde com as orelhas mais longas do mundo. A orelha esquerda de Harbour mede 31 centímetros. Bota a imagem, meu. Enquanto a direita mede estarrecedores 34 centímetros. Uma orelha é diferente da outra. Tá a imagem? A imagem tá ali, ó. Eu tenho uma parte do corpo que tem 34 centímetros. Qual parte, Maurício? Fêmur. Americana é condenada após ser presa em sua festa de casamento. Como é que é? Angela Davido foi acusada de acertar um chute na cara de um policial. No meio da cerimônia de casamento, ela foi presa, amigo. Não deu tempo nem de dizer o sim. E notícia fora de hora, hein? Tô recebendo aqui no ponto. Um francês foi obrigado a pagar 8 mil euros para sua ex-mulher. Por quê? Porque não a satisfazia sexualmente. Oito. A mulher entrou na justiça e disse que ele não dava no couro. Que isso, rapaz. Foi condenado pela justiça francesa a 8 mil euros. Que isso, rapaz. É verdade, amigo. E hoje eu vi uma notícia espetacular. Em Rosário, na Argentina, acabou um casamento que era de cartório. Nosso correspondente de Rosário, na Argentina, é Harry Potter. Obrigado, Marcelo. Aqui em Rosário, na Argentina, um casamento acabou após 5 anos porque a mulher continuava virgem. Ela alegava que o cara era insuficiente no trabalho carnal e ele alegava que ela tinha nojo de sexo. Meu Deus, é uma relação boa, né, cara? Saudável. Não, e demorou 5 anos. Beleza, tá ótimo. Imagina ótimo. Um sábado à noite, assim, em casa. Muito bem. Agora nós reclamando do nosso casamento. E a gente reclamando da nossa mulher. E aí, Mr. P? Literalmente, posso contar uma piada do Potter? Literalmente. Claro, cara, claro. Piada do Potter! Apoio! Rapaduras gostoso! Experimente! Puxa-puxa gostoso e paçoca gostoso! Aí tava o Potter numa viagem dentro de uma van. a van, tocando, tocando, tocando na viagem, etc. Daqui a pouco o Potter... Para aí, minha bolinha! Minha bolinha! Pelo amor de Deus, minha bolinha! E aí a van toda mobilizada. Mas o que que houve? Mauro Cupim ali. Ah, e Mauro Cupim, todo mundo procurando. Pratinha. E a bolinha, bolinha, tu cara ação geral. O Vitor, deixa que eu vou. Tocando o carro. Deixa que eu procuro. O que que houve? a bolinha, o Potter gritando. E nada, e nada, nada, nada, nada. Daqui a pouco o Potter... Tá. Tá, tá, chega, chega. Meteu o dedo no nariz, deixa que eu faço outra. Que isso? Cara, o pior de tudo que eu já vivi isso na vida real. É muito porco, pô. Quem tira tatu no nariz e faz bolinha, tem umas bolinhas que são espetaculares, né? Pô, e aí o cara tá ali brincando na viagem, daqui a pouco, puf, cai no banco, cara. Meu Deus do céu. Minha bolinha! Ninguém se mexe. Ninguém se mexe, cara. Só não grita. Nojo, né? Cara. A Ariadna perdeu também, ó. Ela perdeu duas. Vai, KG! Minha bolinha! Cansado, minhas bolinhas! Cansado da agitação da vida noturna, Celso larga o emprego. O Celso! Compra um pedaço de terra no Amazonas e se muda pra lá. Olha. Ele vê o carteiro uma vez por semana e vai à mercearia uma vez por mês. Ah, que vida boa! No mais, é paz e tranquilidade. Que beleza. 6 meses depois, em dezembro, alguém bate na porta. Pronto! Celso abre, vê um enorme homem negro, barbudo. Ah, 1,90, mal encarado. Negro, alto, forte. Com um facão na mão e um 3-8 na cinta. Sai, mano. Que lhe diz? Computador. Meu nome é Chicão, seu vizinho. Chicão? 7 léguas daqui. Ah, que texto. Festa de Natal lá em casa, sexta-feira. Começa às 5. Celso se entusiasma. Opa! Oh, que beleza, meu amigo! Depois de 6 meses por aqui na solidão, nada melhor que isso. Muito obrigado, eu vou sim, viu? Aí o Chicão começa a ir embora, para e diz: seguinte, vai rolar bebida. Opa! Festa boa, é nóis! Sem problema, sem problema, eu topo. E novamente começa o Chicão começa a ir embora, para de novo. Olha, também pode ter briga, viu? Problema nenhum. Festa boa. Festa eu me dou bem nesses lugares, assim. Eu sei me virar. Boa, mais uma vez, obrigado. Até sexta, viu? Chicão continua. Olha só. Mais uma coisinha. Pode também ter sexo selvagem. Celso, cada vez mais empolgado, retruca. Ah, também não é empecilho. Tô aqui há 6 meses, né? Só, Festa boa. Mais um motivo pra eu ir? Tranquilo. Ah! E sai o Celso. Aproveitando, me diz mais uma coisa, qual é o traje? E aí o Chicão diz: você que sabe, será só nós dois. Puta, né? Ah, Chicão. Fernando Pérez Silva mandou aqui. E aí, ô Lelê? Tipos de corno. Como assim, Lelê? Tu quer me dizer alguma coisa? Não, a produção me colocou aqui esse papel mandado pelo Jean Felipe. Jean Soft. Cara, isso é impressionante, né? Porque agora, nesse exato momento, assim, com toda essa audiência, tem gente sendo corno, né? Como assim, Potter? Por que que tu fez assim com o ombro pro meu lado, Léo? Eu vi que o ombro dele fez gente assim, como tá, se estivesse apontando pra mim. Gente que vai ser corno pela primeira vez na parte da tarde. É verdade. Né? Gente que vai ser corno pela primeira vez na parte da noite. Gente que vai continuar sendo corno na parte da tarde. Que descobriu e não é. Você tá evitando olhar pra mim porque... Não, eu tô olhando pra ti, cara. Tu acha que véspera de feriado é um dia propício pra isso, Potter? Não, é o pior dia que tem, porque aí véspera de feriado as mulheres se aproximam, né? Das oficiais. Mas, ô Potter, me fala uma coisa, onde é que tá tua namorada, cara, nesse momento? Eu não falo da minha vida particular. Eu acho bárbara essa atitude do Potter. Tu pensa que não fala, mas cada vez que tu explana todas estas coisas de teu conhecimento aí, tu automaticamente... Não, mas isso aí, né, não é conhecimento do histórico. Não é do conhecimento da minha vida particular não, atual. Claro que não, claro. Que eu não falo, não, né? Não, sim, é conhecimento da vida. De observar. De observar, né? Porque eu já fui traído. Um ouvidor de histórias. Eu já fui traído, já. Mas tu já traiu, Potter. Perdoei. Mas no momento atual. Traí. E foi perdoado? É, foi perdoado. Muito bom, Potter. E já descobriram uma traição tua, pô? Chegou uma mensagem no teu celular. E como foi? 75% das traições foram descobertas. E tu vai ler o texto? Um dia eu cheguei em casa e tava a amante e a namorada sentada na sala da minha casa com o apoio da minha mãe e do meu pai. É, porque meus pais são contra a traição. E daí tu chegou e falou o quê? Eu cheguei, entrei, vi as duas ali, as duas sentadas com as perninhas cruzadas balançando. Certo. Né? E eu tava com pandeirinha, que eu tava. Eu tava na casa do Nego Mauro fazendo um pagodinho. Eu, Paulista e Nego Mauro. E aí cheguei lá. Com o pandeiro na mão. Com o pandeiro tocando as duas ali. E aí eu falei assim: eu olhei pra Azul e falei assim, ó. Nem adianta vocês falar, porque eu sei que errei. E aí ela não tinha o que falar. E aí tocou o sambinha. Não. Tocou o sambinha. Já saiu tocando você. Eu sinto por vocês, eu fui fraco. Fui fraco e não falar pra ti, Isadora, que eu tinha uma namorada. E não falar pra ti, Fabiana, que eu tinha uma amante, que era a Isadora. Tua mãe começou a chorar. E a tua mãe nesse tempo? Não, a mãe e o pai não viram. Emocionada. A mãe e o pai, aí elas viram. Aí o pai e a mãe viu que eu saí feliz, tranquilo, com a cabeça erguida da sala e viu, ué... O que, que aconteceu? Né? Teu pai deve ter pensado, é o meu garoto. É o garoto! Graças a Deus nunca passei por isso, porque eu nunca traí. Se vocês forem descobertos, a melhor coisa que tem a fazer é falar a verdade. É, admitir, claro. É, o melhor de tudo é não permitir ser descoberto. E atenção, mulheres. Melhor ainda, não fazer nada. Atenção, mulheres, que é importante eu falar. Às vezes, a verdade é a seguinte: o cara não traiu. É verdade. Boa, isso aí. O cara não traiu. Não, às vezes não. É sempre a verdade essa. O cara não traiu. Sem hipocrisia. Às vezes o cara trai, né? Mas quando o cara não trai, às vezes essa pode ser a verdade. Tá não bem. Traiu. Tá ótimo. Vai, Lelê. Então, os tipos de corno nós temos aqui. Temos o corno ateu. Ateu? É, aquele que leva chifre e nunca acredita. Não acredito. Tem o corno atleta, que quando toma o chifre sai correndo. Teve um amigo meu, Gabriel, que levava a goma na namorada dele e nós falávamos pra ele e ele ficava de mal com a gente, cara. Ah, você quer sair correndo. Ele ficava de mal com a gente. Fala assim, não, vocês são... É por isso que eu não te conto viado, nada. Mas isso ferrar. É um troço muito delicado de tu falar pro teu amigo, o teu amigo tá tomando guampa, e velho. O amigo, quando um amigo fala pro amigo que ele tá levando guampa, é porque ele tá levando guampa. É? Né? O cara não vai se queimar de graça, né? Mas eu não quero acabar minha amizade com o Maurício Amaral, então o que eu faço? Ah, mas o Maurício, se tu falar, ele vai entender. O corno atrevido. Maurício, aliás. É aquele que se mete na conversa da mulher com o Ricardão. Isso, mano. O corno banana é aquele que a mulher vai embora e deixa uma penca de filho pra ele criar. Muito banana. Que deprê, mano. Corno bravo. Aquele que quando é chamado de corno quer parte pra briga. Como assim, corno? Como assim, corno? O corno brincalhão. É aquele que leva chifre o ano inteiro no carnaval sai fantasiado de Ricardão ainda. E aí tem o corno burro. Que é aquele que segue a mulher o tempo todo e flagra a mulher saindo do hotel com o Ricardão e exclama: eu não entendo, meu bem. Como não entendo? É burro, corno burro. É burro. Corno cheguei. É aquele que quando chega em casa grita meio alto: querida, cheguei! Cara, eu vi uma propaganda espetacular hoje. E o corno Rick Martin, tu conhece? Não. Opa! Um, dois, três! Tinham três amantes. Tem o corno conto mas também. Manja o corno conto mas. Conto mas, reclama, conto mais leva. É, isso aí. Quanto mais. E o corno além, né? Que além de corno é viado. Tem o corno elétrico também, manja? Não é, não. Que eu disse, meu, tu tá tomando os gambiarra, tô ligado. Boa. Posso contar uma piada? Piada do Pobre! Apoio! Peças automotivas Cimas! Cimas Freios, Cimas Pneus e Cimas Turbo! Eu também, Maurício. Eu vou muito lá no Cimas. Todo mundo gosta de turbo, né, cara? Aí um caracol ia atravessando a estrada e foi atropelado por uma tartaruga. Ah, que isso? Que tragédia, hein? Aí quando acordou na urgência do hospital, perguntaram o que tinha acontecido pro caracol. E o caracol: como é que tu quer que eu saiba? Foi tudo tão depressa. É bonitinho. Ah, tá na hora dos classificados, ou seja, já vencemos meia hora de programa, cara. É muito, a vida passa muito rápido, cara. Aqui anos passam muito rápido. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Para intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio, acesse egali.com.br. Gostaria da ajuda de vocês para vender o meu AP. Tô pensando em aumentar a família e para tal preciso de um maior. O imóvel É o apartamento no bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, com 54 metros. Que um isso? Quarto, cozinha, sala de jantar, sala banheiro e área de serviço. Você tá pensando em mudar para Bento Gonçalves, está aí a sua grande oportunidade. Sua chance. Todas as peças são amplas e muito bem localizado. Ótimo para investidor ou para quem, como eu, precisava de um imóvel para começar a vida. O valor do AP é 1 milhão. Não. Não. 105 mil. Ah, bom. Ah, peraí, deu motivo da venda? É, vai aumentar a família. Vai aumentar a família. Vai aumentar a família. Isso. Não vai se mudar? Não, Porto Alegre? Não. Opção de deixar os móveis do quarto sob medida. É, também da cozinha, menos os eletroeletrônicos. Banheiro e iluminação completa. Mais de 8 mil reais, então já fica tudo isso aí abatido do valor, né? 105 mil com tudo isso junto. Propostas concretas serão analisadas. dscunha@gmail.com. Quem gosta de vinho, né, cara? Morar. Pô, que beleza. Vinho friozinho, lareira e tudo mais. dscunha@gmail.com. Mais uma. Oi, guri, sou a Joana de Pelotas. Estou vendendo minha fantasia de rainha de carnaval. Fui rainha em 2009 e não tenho mais espaço para guardá-la. Ela está em ótimo estado, o vestido é bem curtinho, todo trabalhado em pedras. Inclui os braceletes, sandália tipo gladiador, tamanho 36, 37. Adoro! Ah, mas só com desfile, né, cara? A coroa é como? Eu acho que seria interessante ela poder desfilar pro mas cara que pode quer comprar. Fora? Só com a sandália. É, manda um videozinho pra pora@atlantida.com.br. Ou fotos usando vestido. Ou não usando vestido. 36, 37 é o tamanho da sandália. A coroa com pluma de fazão e pedras. Oh. Mais um esplendor que também é de plumas de fazão. Aí, isso, Neila, pra ti, caro. Neila. Eu vou comprar pra mim essa fantasia. Gente, eu não revelei, mas é meu esse vestido. Eu posso vender aqui, tá? Tá, compro. Tudo agora, feito à mão um e a cor de todos os itens é preta, prata, roxa e rosa pink. Tô pedindo pra facilitar. Pra facilitar, ela tá pedindo mais que isso, ela tá pedindo 6 pau. Pra facilitar, adoro. Vou mandar minhas fotos. Por favor, não riam. Sério, mandou foto? Maurício, de 0 a 10. 7,5. Oh! É que foi 2009. Rainha. Ela tá pedindo. Agora é sério, tá? Ela tá pedindo 6 mil reais, que é a metade do que ela custou. Ela vem junto? É isso aí mesmo. Ela... Não, que isso, cara. Ela custou 6 mil reais. É pena de fazão, pena de fazão é caro. A fantasia custou 6 mil reais. Aliás, custou 12 mil reais e ela tá vendendo por 6 mil reais. Então o contato é. Maravilhoso. Qual o contato? Que é o mais importante disso? De Joana. Tá. Jo Zaghini. Soares. Z-A. Jo Zaghini, com Z. Z-A-G-U-I-N-I. Zaghini, @hotmail.com. Quer comprar fantasia? Não, pode. Só um pouquinho. Vai comprar pra namorada. Hotmail. Tava legal o fetiche, mas 6 mil já saiu um pouco dos planos. Deixa eu mandar pra duas. Dá pra negociar. Duas rainhas da bateria que eu sei que nos escutam. Não sei se tem mais gente que nos escutam, tá? Duas delas, a Tássia e a Raquel. Que são da Imperadores do Samba. Muito beijo bem. Pra elas. Ó. Perfeito. Ó. Ô, show galera. De bola. Fala, Mizinho. Qual a coisa mais importante hoje em dia? Fantasia de carnaval. É. Além rainha disso, do além rainha da bateria. Pô, mas 6 pau. 6 pau ela quer, cara. Ela pagou 12, rapaz. Muito caro, né, querido? Quem sabe a gente compra isso aí pra revender muito por 8. Muito caro. Muito caro. Tá caro tudo. Muito caro. Gente, eu tô com um novo projeto de segurança e hidrovia. Importante. Porto Alegre vai ter hidrovia, gente. Vai ter um catamarã pro lado do outro. Eu vou botar. Catamarã pro lado e pro outro. Eu vou botar um guard-rail, gente. Guard-rail. Aonde, pra organizar no meio. Na hidrovia. Na hidrovia. Vai fazer uma hidropista. Uma hidropista com um guard-rail. Semáforo. Boa, semáforo. Semáforo. Também com. Vou pintar no meio do da água. Vai da pintar água. Na água. Vou pintar as listas que pode ultrapassar, que não pode ultrapassar. Boa. Curva com ponto cego, que é sempre bom. A estrada sempre tem uma curvinha com ponto cego pra dar uma emoção. Bom pra dar um acidente, isso. É verdade. É, exatamente, mas tem que ter, né? O governo faz já pensando nisso. Poxa, claro. Os uruguaios não sabem construir estrada. É tudo reto. Tudo reto, né? Tudo reto. Aquela estrada brasileiro larga. Não, brasileiro gosta de uma emoção. Como é que eu posso fazer? É pra não dormir, né? Caminhão? Claro, pra ficar sempre atento. Não entendeu? Muito então, legal, hein, cara? Projeto Almir Hydro Security Guardrail on Hydrovials. Hydro o quê? Hydrovials. Hydro! Hydrovials. Vai. Tá. E o grande diferencial, o quebra-mola de hidrovias. Parabéns. Diminuir a velocidade dos. Sensacional. Vai ter um quebra-mola ali pros barquinhos. Será que não vai encalhar, Almir, no quebra-mola? Não encalha. Não encalha. Não encalha de jeito nenhum. Já foi mais do que testado isso. É? Onde que foi? Na Birmânia, sabe a Birmânia? Na Birmânia. Capital mundial do quebra-mola de hidrovia. Certo. Capital, já foi pra Birmânia? Nunca. Ninguém nunca foi. Ninguém nunca foi. Já foi? Nunca fui também. Também. Então lá na almiquetimania.com.br, tá, só botar lá o cupom de desconto. Obrigado, amizinho. Menos tese por ano. Show do intervalo, a gente rapidamente estará de volta. Eu quero deixar uma frase sobre casamento, mandou o nosso ouvinte Léo Carnim, posso? Claro. O segredo de um casamento perfeito é o workshop. O homem work e a mulher shop. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Obrigado pela parceria, pela audiência. 18 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola até as duas. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode. Você merece. E daí, doutor Alceu? É papamento. Tudo bem, doutor Alceu? Tudo certo, doutor. O senhor concorda que o segredo de um casamento perfeito é o workshop, doutor Alceu? É papamento. Muito bem. Vamos nós, então. Aê! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Qual é a boa, doutor Alceu? A boa é a maratona do Havaí, doutor Peter. Vai jogar muito agora maratona em setembro. Maratona no Havaí? Maratona. Ah. É, batamento. E o William disse que o Havaí não pode pisar no freio. É bom que não pisa, né? É, agora engatou, vai, né? É, batamento. Engatou, né? Engatou? Engatou, ganhou as duas últimas. É, vai pegar é um dos candidatos ao título. O Flamengo ganhou, cara. Engatou, pô. É, exatamente, o Piguerete tá apostando no William de 17 anos. É a 17 nova, anos? É a que nova beleza. Revelação do Piguerete. É o William Potker. Não é Potter, é Potker. Potker. É, exatamente. E o Bolívar, dali, vai sair do Inter. Cara, na verdade, saiu uma coisa delicada aqui no nosso vestiário. Tá desanimado, dali, hein, cara? Tá, o vestiário, como é que tá o vestiário aí? Nós respeitamos muito o Bolívar, né? Tá na paz, né, Cajinha? Mas tá na paz. Mas com essa coisa do Bolívar não tá tanto assim na paz. Ó, porque eu acho que o Bolívar vai sair do time, ó. Ah, mas eu acho que aqui, ó, com todo respeito e carinho ao Bolívar, eu acho que a fase que ele vive no Colorado não é boa, tem que partir mesmo, cara. Não, mas peraí, cara. O cara tá numa fase ruim aí, tem que partir, meu. Tudo que o Bolívar fez pelo Internacional. Mas vai pro banco, vai tranquilo. Agora, o que estão fazendo com o Bolívar, cara, em todos os jornais. É uma falta de respeito absurdo. Rádio, todo mundo só. Mas, cara, como se o Bolívar fosse o problema da zaga do Inter. Do Bolívar no Colorado, cara. A dupla de zaga nova dos guris ali. Anos no time, cara. Rogério Ceni style, assim. Pô, não, sei lá. O Bolívar, a minha opinião, tá? É tese mesmo. Eu acho que o Bolívar tem que ir pro banco. Só isso. Tá numa fase técnica, vai pro banco, trabalha, daqui a pouco tem a oportunidade. O Bolívar não é tão velho assim, tem 32, 33 anos. O Índio é mais velho que ele, né? E o Índio? Volta pro time, né? E o meio-campo que não marca, tem tudo isso. Mas isso é natural, o Bolívar entende isso. Tipo assim, isso é um processo natural. É, mas ele, né? Tá deprê, cara. Tá deprê. Agora eu quero dizer assim pros colorados, cara. Eu, como tenho a voz colorada nesta mesa aqui, né, Alexandre Fetter, no teu programa. Sim, pois eu queria dizer o seguinte, cara. Esses colorados que estão largando ideias na internet, tipo, ah, vou parar de pagar mensalidade se o Bolívar for titular. Cara, vaza do clube então, cara. Tá? Porque a gente não precisa de torcedor que nem tu. Essa é a minha opinião. Sim, mas é o que ele quer fazer, parar de pagar. Então vai, então vaza. Não, mas não volta. Depois que começa a ganhar os troços de novo, não volta. Página 43, 0 hora hoje, nosso colega Carlos Guilherme Ferreira fez um estudo no Brasileirão pra ver quais os times que tiveram mais pênaltis contra e mais pênaltis a favor. Pênaltis contra, disparado, Atlético Mineiro, 9 contra Atlético Mineiro. Cara, que judiaria. Que contra é que cometeu, né? A favor? E a favor? Não, que tomou. Cometeu o pênalti, né? É, cometeu. E vocês têm uma chance pra saber qual é o clube brasileiro que teve mais pênaltis a favor. Quantos no Brasileirão? Sete pênaltis a favor. Bahia. Errado. É isso. América Havaí. Mineiro. Havaí. Atlético Errado. Goianiense. É uma chance. Corinthians, cara. Óbvio que é o Corinthians. Poxa. Corinthians é o líder com pênaltis sofridos com 7 pênaltis. Né? Vou fazer mais um DVD, DVD 2, né? E vou mandar pra CBF. Um lá. Desses não, eu sei que não foi. Os outros Quanto seis Grêmio. Eu não sei. Quanto o Grêmio eu sei que não foi. Não agora os outros foi, seis né? Eu não sei. Não foi, não. Ah, foi. E outra, né, cara? Mas teve um pênaltis, que foi e não foi marcado. Pênaltis né? Contra o Corinthians não marcados também, né? Pênaltis contra o Corinthians foram 3. É, não marcados. Marcados. E os não marcados? Ah, então bota mais um 7 aí. Pois é. O Figueirense. Começa lá em 2005. O Figueirense não cometeu nenhum pênalti. É mesmo? É, nenhum pênalti. Zero. E o Flamengo não teve nenhum pênalti marcado favor. A seu favor. É, tá bem. Pensado, até né? Aquela frase que diz assim, né? Tô na área, se derrubar é pênalti, né? No caso do Corinthians, Corinthians se derrubar é cartão amarelo e não é pênalti. Era aí, pro doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Os corintianos de Santa Catarina, principalmente, não fiquem bravos com a gente, é só um número. É um número, a gente deu um número, é um número estatístico. Frio. É isso aí. Frio também é o mês de setembro, não é? Ainda é, tá sendo, né? É o mês de setembro que tá chegou, chato, né? E se chegou o mês de setembro e o seu seguro tá vencendo, tá na hora de renovar ou até mesmo contratar pela primeira vez o seguro do seu carrinho novo, você tem que cotar com a HDI. Liga pro seu corretor e pede lá pra ele, ô Leite, faz a mão aí de cotar com a HDI pra mim, por favor, cara, ouvi lá no Pretinho a galera dizendo que o cara economiza até 20%, talvez R$500 na contratação com a HDI. É verdade, nós temos o testemunho da nossa audiência que manda e-mails pra gente dizendo, pô, ouvi vocês falarem no Pretinho, cotei com a HDI e é batata mesmo. A HDI tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. É por isso que na HDI você ganha duas vezes: dinheiro na hora que contrata e tempo na hora que precisa usar. E tempo é dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte seu corretor. Boa! Sabe que tem a nova torcida do Flamengo, né? Tem a torcida Jovem Fla e agora tem a Flatulência. Meu Deus! Diz aí, Mr. P! Eu passo a vez pro Maurício Amaral. Porque eu quero avisar que sábado tem balada do Pretinho em Santa Maria! Come on my life! Come, stay with me! Nobody loves me! Chega lá! Onde, Maurício? Vai ser na Balari, nesse sábado, 11 da noite. Já vai fomos ter... na Balari, hein? Sim, vai ter show com a banda Sestetílica também, junto com a gente. Vai ser, inclusive, a noite de lançamento do cartão Fidelidade. Tô da Balari. Ligado. Garanta o seu ingresso antecipado, porque as festas do Pretinho lotam. Vai lotar. Boa, esgotam os ingressos. O Nilvo, Nilvo! Promoção, de novo, Nilvo. Promoção exclusiva da Atlântida Santa Maria, sabadão, 10 de setembro, 11 da noite, na Balari. Estaremos lá. Show de bola! E aí, Pi? Você já tentou jogar uma bolinha de papel no lixo sentado e errou. Certo? Várias certo. Vezes. Sim. Muitas, né? Eu não. Você já percebeu que não consegue falar a letra B sem que os lábios se toquem? É. B. É. Nem a P. É. Nem a B, nem a P. Nem o W. Nem W. W. W. W. O R. É, é porque, porque o W tem a letra B no meio. W. Ah, é. W. C. C. C. C. Imagina a quantidade de abobado fazendo isso agora. Vamos fazer todo o alfabeto. A, B não deu. C, D, E, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, Para, meu! Ai, Criciúma. Outra coisa que todo mundo um dia fez: ficou com preguiça de colocar um rolo novo de papel higiênico no lugar e deixou ele solto na pia. É, essa é uma aí beleza. Molha, né? Aí molha, né? Fica em cima da pia. Não, isso é preguiça. Sempre, é preguiça. É a pessoa que acha que ele vai sozinho. É, não, e outra, acho que vai ter um idiota pra botar pra ti no lugar eu lá. Eu sou idiota. É. Eu sempre boto. É uma, já se coçou com uma Potter, caneta. Quando vai fazer cocô lá em casa, ele sempre bota o Oi, bota aqui, oi, bota aqui. E toma banho depois, né? E toma banho depois, então. A toalha do Arthur. Já se coçou com uma caneta e só depois viu que se riscou inteiro porque a ponta tava pra fora. Ah, já fiz isso com uma camisa branca. Mas esses dias aconteceu uma coisa comigo, eu tive uma caganeira e aí eu tava com um casaco comprido. E aí na hora que eu fui fazer o serviço de limpeza do bocal. O papel passou pelo casaco, eu não vi. Do bocal. Eu não vi, né? Certo, passou certo. Pelo casaco. Eu limpei, passou pelo casaco. Casaco. Tu senta frio, no vaso com o casacão? Cara, era local público. Como é que me pelaram? Uma churrascaria, cara. Pendura o casaco. Não, mas não tinha onde cocô pendurar. De casaco, não, né? Pendura no trinque. Pendura no trinque. E aí caguei todo o casaco. Que isso? Cagada. Que nojo. Eu saí do banheiro mesmo. Foi o dia que eu te dei carona, é isso? Não, não, não foi aquele dia. Não foi aquele dia, aquele dia foi outro. Porque, cara, coincidentemente, ficou um fedor de cocô dentro do meu carro, cara. Sério, foi, mano. Ele peidou no teu carro. Sério, cara. Tem um amigo nosso aqui que emprestou o carro pra um... Um amigo dele fazer sexo com uma menina. Deu. É que o cara voltou 2 minutos depois e aí chamaram o cara na festa. O cara tá com o teu carro de volta. Uma, 2 minutos já. E aí o nosso amigo desceu, chegou no carro e o cara olhou pra ele. Ele abriu o vidrinho. Aí veio aquele fedor de merda no carro. Aí ele olhou assim, o cara falou assim: Me caguei sem freio. Me caguei dentro do teu carro, não consegui fazer nada, abri emburrada, aquele fedor de merda. E os caras fazendo sauna dentro do Chevette. Quando não é carro era de... Chevette, né? Era um Chevette, quando não é banco de couro, apodrece, né? Apodrece. Não tem, se cagou, apodrece. Vomitou, nunca se... mais. Leite, esqueceu leite, vinho, derramou vinho. Ah, já era. Nunca bola. Mais. Vai, Pi. E finalmente, pra fechar a lista, já tentou pegar alguma coisa que estivesse caindo e derrubou outra. Ah, eu me atrapalho muito com as mãos, cara. Eu tenho esse problema. Posso dar uma dica aqui de utilidade pública? Uma dica de mãos? O meu pai, cara, uma vez... Quase aconteceu uma tragédia na nossa vida. O meu pai carrega... Cara, tu tá muito falante hoje. A térmica só do mate. Só tu quer falar. Térmica do mate embaixo do braço, assim... Como é que eu explico? Entre o sovaco e o explica, cotovelo pula, ali, né? Dando uma gravateada na... Passa na... Isso. Gravateando a garrafa. E aí isso acontece muito. Eu vejo muita gente tomando mate assim. Aí minha irmã tava engatinhando, né? Ah, e aí ela tava chegando embaixo da máquina de costurar da mãe, que é perigosa, que era aquele mecanismo lá. E aí o pai se abaixou rápido pra pegar ali. Caiu, derramou água nela. E aí tava aberta a cara. E eu lembro daquele do líquido caindo pelando as costas da linha, assim. Aí o desespero completo, né? Claro. Da família, né? Porque aí, aquela coisa horrível, assim. Exatamente. Vai pro hospital e tudo mais. Então... Cuidado com a térmica embaixo do braço. Aliás, esta térmica embaixo do braço, que nós já comentamos aqui, o Potter e o Porã, que só um homem muito charmoso, muito bonito, é capaz de ofuscar a imagem de um homem carregando a térmica. É porque destrói a imagem do homem. Né? Isso é costume daqueles mate argentino e uruguaio, os caras usam as térmicas pequenininhas, os matinhos, porque eles têm que estar toda hora servindo. Mas tu sabe que isso... É diferente da nossa. Não, mas não importa. Acaba com o homem que tá ali, entendeu? A mulher olhando aquilo ali acaba com o homem. O homem com mateira não pega ninguém. Não pega ninguém. Não pega. Mateira não pega. É, já era. Vou testar isso aí. Na Inglaterra, como reza o protocolo, o embaixador brasileiro e a rainha desfilam na carruagem real. De repente, um dos emplumados cavalos solta um sonoro peido. A rainha, constrangida, pede desculpas ao embaixador brasileiro. Perdão, senhor embaixador. Eu sinto muito pelo incidente. Não tem problemas, majestade. Isso acontece. Pra lhe ser franco, até pensei que tinha sido um dos seus cavalos. Manda abre o olho, magnata, pros amigos Duda e Beto, que estão com a cabeça inchada. KKK. Ronaldo, o gordo, que não é o fenômeno. Não sei não, pra que quem legal, é essa. Que legal. Tem muita gente. Mensagem cifrada. Chegou aqui mais um e-mail da série Quero Aplausos. Boa! Esse aqui é do Hugo Andrade Viamão. Hugo. Olha só, aí, pretinhos, beleza? Esses dias ouvi vocês lendo um e-mail sobre os chatos que ficam até tarde no escritório, na academia, coisa e tal. Mas também tem o Mala Online, aquela deslumbradinha da internet que se acha... uma celebridade virtual. Também fiz uma lista aqui com os comportamentos típicos da deslumbradinha virtual, né? Vamos ver. Vamos ver. Number one. Foi a primeira a ter um blog. A primeira a ter um vlog. E a primeira a ter um tlog. O que é tlog? Ninguém sabe aí. Ninguém sabe o que é um tlog aí. Mas ela já tem. Mas ela já tem um tlog. Ah, tu não tá no tlog? Quando alguém começa a usar um aplicativo novo, ela comenta. Ah, sim, sim. Pã! Tu ainda não conhecia? Bah, isso é muito 2010. Eu tenho um amigo meu que é assim. Que é assim? É, vi lá de Santa Catarina. Tu não tá no Insta ainda, Maurício? Viciadinho em iPhone. Eu parei, cara. Agora eu tô do... Mas é Sony tu? Ericsson. Mas o Maurício não disse que era tu. Não, é um amigo nosso em comum. Ah, tá. 3, Twitter reclamando da poltrona do avião. Só pra dizer que tá num avião. Ah, é. Cara. Ai, gente, a TAM é horrível. É o OTAN. Tô apertado aqui. Não tem iPad, mas mudou a assinatura dos e-mails para enviado no meu iPad 2. Que aplauso. Número 5. Pagou R$600 pra ver o Paul McCartney e passou o show inteiro tweetando. Ah! Ai, gente, adoro essa música. Foto. Essa aí não dava pra tweetar, né? Só se tivesse uma senha lá do Brasil. É a síndrome do filmar o neguinho fica o tempo inteiro filmando e não vê o show. Não vê o show. E depois vai ver em casa uma coisa podre. Exato, uma coisa podre. Isso é japonês. No caso, japonês viajando. O japonês não olha as coisas. Ele fotografa. É muito irritante. Mas no caso do Quero Aplausos, ele tem que estar na foto. Ele tem que estar no vídeo. Galera! Aí, Sorocaba! Tô aqui, Sorocaba! Abraço, gordo! Tô aqui, ó, show do Paul McCartney! Bem pertinho do palco! Eu quero aplauso. Número 6, dá feliz aniversário pra Lady Gaga no Twitter. E outra celebridade. Chico Chalaça. Irmão do Cajê, irmão. Chico Chalaça. Ah, boa. É? Chico Chalaça. Chico Chalaça, dá parabéns, dá boa sorte. O Cacá dizendo, saindo para ir pro treino. Aí ele manda, bom treino, Cacá. Bom treino, Cacá. Gênio, né, cara? E número 7 diz que o MSN já era, o Orkut já era e o Facebook também já era. O Facebook já era? Facebook já era, meu. Ah, para. Mas agora o lance é o Clog. O Clog? É o Google Mais. Mas tá sempre online em todos, né? Inclusive no Orkut. Tem um Tumblr chamado queraplauso.tumblr.com que é, isso aí. É um conjunto de pessoas, de pessoas ou... que querem aplauso. Quer aplauso, quer aplauso, né? Quer aplauso, e o Hugo ali. Pede então que a gente mande um quer aplauso? Então toma! Pra quem? Pra essa deslumbradinha do Facebook aí. Tá. Quer aplauso? Então toma, querido. Muito bem. Se você conhece algum tipinho que quer aplauso, manda aqui pro pretinhobásico@atlantida.com.br. E aí, Lelê? E aí, galera do Pretinho, segue algumas pérolas do Twitter, né? Lelê, o que diz aí, o teu crachá, Lelê? A frente? O crachá diz Leandro. Leandro? Ah, Leandro. É. Meu nome. Interessante. O Lelê... Bortolucci, né? Lelê o... Bortolatti. Agora que o Piantes acertou, tu vai começar a errar. Ah, isso. Mas é que eu me confundo. Mas enfim, desculpa, era só pra saber curiosidade. É, pérolas do Twitter, que nos manda aqui no o... No Twitter! O Roger Pazer Brezolin. Como é que é o nome? Brezolin. Roger Pazer Brezolin. E aí, ajeitei o meu carro. Aí, ajeitei o meu carro, ainda bem, ufa. Chegar em casa e ficar assim, o carro é mouse. Uma chupetinha resolve tudo. Ei! É, chupeta é muito chamado lá em São Paulo, né? Concordo com ele. Aqui no sul aqui é ponte. Aqui é ponte. Jacaré, ponte. Isso. Outra pérola do Twitter. Tô cagando com o notebook. Chique, né? Isso deve ser a deslumbradinha. É, deslumbradinha. Não é chique. Não é. Meu amigo fez eu escutar Cine Restart até umas horas. E pior que ele conseguiu me fazer gostar mais ou menos de Cine. Se pá, tô virando viado. Puta. O cara fala no Twitter isso aqui, né? Não. Essa aqui é de... Cara, essa aqui cara, é... botam cada coisa no Twitter. É, essa aqui tá demais. Minha família é animal. Minha mãe, uma vaca. Eita. Meu pai, um touro. Não de forte, mas de chifrudo. Que isso, meu cara. Irmão, um burro. Minha irmã, uma égua. E eu, uma gatinha. Tá, mas isso aqui tem mais de 140 caracteres. Conta? Não tem não, cara. Eu contei. Não tem, conta aí então. Não tem. 138. Ela mora numa granja. Mal. Aí, né? É, mas é que daí tem aquele deck longer, extender, sim, master. Tem vírgula, esse aí ele atirou as vírgulas. Daí deu 138. Não tem um negocinho no Twitter que não consegue se manifestar em 140 caracteres, que ele automaticamente ele te joga, ele emite um link. Que aplauso, Lelê. Não, cara. É fato. Não é tese. Isso é um serviço importante que o Lelê tá passando. É isso aí. Era isso? Lelê spam. E aí, tu, Potter, tem o que aí? Uma última piadinha. Né? Piada do Potter! Apoio! Liquidificador Arnold Schwarzenegger! O liquidificador do futuro! Luiz Eduardo Rodrigues de Caxias do Sul manda pra gente essa piada aqui. Uma loira tava viajando sozinha pela estrada com seu reluzente Fusca 78 que de repente começou a engasgar e parou na beira da estrada. A loira ficou desesperada, foi pedir ajuda. Quando aconteceu uma incrível coincidência, digna de piadas, passou um outro Fusca com uma outra loira que parou no acostamento e gritou eufórica: "Oi, amiga, qual é o teu problema?" "Ai, eu não sei, tô desesperada. Vou abrir o capô pra ver se descubro." Depois de alguns minutos tentando, ela conseguiu abrir o capô do Fusca e exclamou assustada: "Meu Deus, não acredito! Roubaram o motor!" Meu Deus do céu! E aí a outra loira ficou desesperada, correu pro seu Fusca, abriu a tampa. "Amiga, estamos salvas! Por sorte, eu tenho um motor reserva no meu porta-malas." Ai, que vontade de dar uma bica. Ah, pensei que fosse vontade de andar de fuca. Também. Beijo. Não, mas isso aí a gente mata a qualquer hora. Temos o nosso Fusca do Pretinho aí. Sempre em dia com as... como é que chama? Com a regulagem. IPVA. É bom, Fuquinha, né, só que abre a porta, né? A porta do quando motor. Quando faz a curva pra direita. Arrumaram agora. Não arrumaram. Pra quem gosta de ouvir som dentro do carro, nunca foi feito até hoje um carro igual... Acústica como a do Fusca. Igual a do Fusca. Que exatamente. É uma concha, né? Exatamente. Que é uma boa desculpa, né? Pro exatamente. Cara que tem um Fusca, né? Não é que eu gosto da acústica. E cara, deixa eu dar um toque aqui pra galera que curte ufologia. Opa! É o nosso ouvinte, é o Clides Goulart, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que manda pra gente aqui. Primeiramente, congratulamos-nos com este grupo tão conhecido e amado pelo povo sulista. Olha! Esse vê OVNI. Hein, velho? É o jeito de escrever de quem vê OVNI. Eu vi OVNI. Pretinhos, gostaríamos que fosse divulgada em duas chamadas, uma agora e outra em início de outubro. Ah, pode ser. A realização do primeiro encontro ufológico de Tramandaí, que vai ocorrer nos dias tá rindo do quê, mané? Não, é o barulho do UFO. Nada pode ser melhor. Não, não. O encontro de Tramandaí. Vamos, cara. Olha. Mas ali é uma região propícia. Cara, vocês estão tirando onda dos caras, meu. Vocês não entendem. É que eu tô esperando o Maurício perguntar que horas. Calma, que eu chego lá. Primeiro encontro ufológico de Tramandaí, dias 15 e 16 de outubro de 2011, na cidade balneária de Tramandaí, no auditório da prefeitura de Tramandaí. Escolheram a data certa, que em outubro o Tramandaí tá lotado. Como assim no auditório, cara? Parece que é retrátil o teto. Pra chegar as naves, né? Eles vêm? Não confirmaram presença. É o primeiro contato de Tramandaí e praias vizinhas com um congresso ufológico, motivo mais do que suficiente da relevância deste evento. Que medo disso. O encontro... Eu não tenho medo de extraterrestre, cara. Não, tenho medo dessa pessoa aí. Participantes do... O encontro é promovido pelo nosso Instituto de Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Sul e a entrada é franca. Maiores informações no e-mail IPURS Instituto de Pesquisas Ufológicas, obrigado Lelê, @hotmail.com. Contamos com a ajuda e pedimos que não zombem do assunto. Eu penso o seguinte, tem gente que se reúne no Beira Rio, é dado o direito que se reunirem em Tramandaí também. Cara, eu vou dizer uma frase de um astrônomo. Não, mas eu não posso deixar passar. Eu pensei primeiro. É que eles estão em outro mundo. Eles são uma bolha. Deixa eles na bolha deles. Isso aí. Tem um astrônomo muito conhecido que seu nome é o Mourão. Não me lembro o primeiro nome dele. Ah, o Mourão. Mourão. Mais conhecido do Brasil. Muito conhecido, Lelê Spana. Não, cara, é que eu me esqueci. Acho que é Ronaldo Mourão. Isso, ele tem uma cara de físico, né? Exatamente. E uma vez ele falou uma frase que eu achei muito interessante, que eu vou dividi-la com vocês. Ele falou uma frase que ele diz o seguinte: é muita pretensão. Boa, nossa, muita pretensão de nós seres humanos acharmos que somos os únicos seres vivos e inteligentes em todo o universo. Muito bom. Baita frase. O Mourão é um cabeção, né? Assim. Mas uma coisa é acreditar nisso, que tem vida. Outra coisa é acreditar em UFO, né? Ufologia. Acreditar que os alienígenas já estão passeando nos nossos... no nosso espaço aéreo, né? Nossa. Isso aí é o estudo da ufologia de UFO, de OVNI, de objeto voador não identificado. Unidentified Flying Object. É legal. As duas frases, uma não defende a outra. Mas eu vou dizer assim, com todo respeito ao ceticismo de vocês, eu sou absolutamente apaixonado por esse assunto. Eu também. E estarei em Tramandaí. Parabéns. Se não no dia 15, no dia 16 de outubro. Aproveita pra pegar uma prainha, né? Aproveitar pra pegar uma prainha ali na platô. Tô contigo, velho. Vamos lá, velho. Mas é um baita congresso mesmo, é interessante. É mínimo curioso. É encontro. Pô, tem um congresso, museu ufológico em Santa Maria, lá do... Sim. Como é o nome do... É Itaara. É a região de Santa Maria, né? Cidade vizinha. É o Bono, não é o Bono? No sábado o museu, Bono, é isso aí, é o Bono. Ernesto Bono. O Pedro Esmanioto veio de lá. Muito bem. Mas é legal. Tá bem, galera, muito obrigado pela audiência, pela parceria e preferência de sempre pelo Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas, até que viemos com Fala, Maurício. O Geiso tá de férias, pediu pra avisar aqui. Mas o Geiso pra ele no congresso. Não, a gente já sabe que ele tá de férias. Já sabe? Sim, claro. Ele me mandou uma mensagem agora. Ele tá avisando o chefe dele que ele tá de férias. Não, a gente sabe. Eu escutei hoje de manhã na rádio o trote do sofazão que eu não tinha escutado. Cara. Ele é demais. Ele deve estar preocupado, ele deve ter recebido uma mensagem de um ouvinte, tu não tá no Pretinho. O pessoal não sabe que eu tô de férias, eu vou avisar. Quem é que falou do Hernan Mostajo? Foi tu? Foi o Lelê, provavelmente. Não, o Túlio Milman tá nos ouvindo, acaba de mandar uma mensagem aqui. Hernan Mostajo é o nome do cara, ufólogo. De um cabeção ufólogo. Não é Mourão. Não é o Ronaldo então. Mourão. Não é Mourão. Então é Hernan Mostajo. Obrigado, Túlio, grande abraço. Tamo junto, era isso. Ficamos por aqui com o Novo Esquinho Cervejão. Se beber, não dirija. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. E as melhores ofertas da TIM você encontra na Colombo. Você pode, você merece. Tchau, boa tarde. O cabelo no espaguete.